O tema de hoje é como envelhecer. Como você quer estar quando envelhecer? Certamente todos nós aqui queremos estar bem. Mas para nós estarmos bem, nós vamos ter que fazer algumas coisas hoje, né? Porque a todo instante, desde o momento que nós nascemos, nós estamos envelhecendo. E eu me baseei para fazer essa exposição aqui, nesse livro, Para a Vida Toda Valer a Pena Viver. Eu li recentemente, e essa autora, ela é uma médica geriatra, a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é geriatra e paliativista. Ela, paliativista é aquela área da saúde que cuida dos doentes terminais, aqueles doentes que estão numa fase anterior à morte. Então, ela tem muita experiência, ela é uma pessoa assim, maravilhosa, porque ela tem esse contato com os pacientes. E ela trata eles assim de uma maneira muito amorosa, bondosa. Então, por toda a experiência que ela tem, ela passa para a gente nesse livro. Ela tem, antes desse livro, ela tem mais dois livros. Talvez vocês até tenham lido, que é A Morte, Um Dia que Vale a Pena Viver e Histórias Lindas de se Viver. E depois ela tem esse livro aqui. Até a capa é uma oliveira, né? Que é um símbolo da... A oliveira é uma planta que ela dura muito tempo. E aqui, então, eu vou convidar vocês a fazer um exercício de imaginação, onde ela começa esse livro aqui com uma metáfora. É a metáfora do deserto, o deserto do Saara. O deserto do Saara, ele representa a nossa velhice. Então, ela começa assim, fazendo esse convite para nós. Vamos supor que nós aqui todos tenhamos 40 anos. Alguém aqui vai remoçar, muitos vão remoçar, e outros vão envelhecer. E nós firmamos um compromisso de nos encontrarmos daqui a 30 anos, quando nós tivermos 70 anos. E nós, nessa idade, nós vamos nos mudar lá para o deserto do Saara. E nós vamos morar lá para sempre. A única forma que nós vamos ter de não embarcar nessa viagem é nós morrermos antes. Então, chega o grande dia que nós vamos com a nossa mala e nós vamos para o deserto. Nós vamos chegar lá de manhã, é uma manhã muito bonita, tem um sol, e nós nos animamos para uma caminhada, para nós irmos para nossa morada, cada um vai para suas acomodações. Aí não vai demorar muito tempo que algum de vocês vai falar assim: nossa, mas aqui é muito quente. Fazer o quê? Você sabia que ia para o deserto. Nossa, outra pessoa vai falar: mas aqui tem muito vento. Também você sabia que no deserto tem vento. Aí as pessoas vão começar a se lamentar. Não, mas eu não queria viver assim. Lamento, combinado é combinado. Você teve 3 décadas para morrer e se não morreu, vai ter que ficar por aqui e vai ter que... Com o que você veio, você vai ter que trabalhar para poder morar aqui. Aí a pessoa fala que não sabia que era tão quente e que também ela não levou óculos de sol, não levou filtro solar. Aí ela vai argumentando uma série de coisas, né? E sempre será respondido que sente muito. Porque uma pessoa que vai para o deserto, o mínimo que ela vai fazer é pensar o que ela vai fazer lá, como é aquele lugar, como vai ser a minha estadia lá. Então, a pessoa está inconformada muito com aquela situação, não está acreditando no que está acontecendo. Aí chega de noite, ela diz, mas que frio, eu não me preparei para esse frio, eu não trouxe touca, eu não trouxe cachecol, eu não trouxe cobertas. Sinto muito, vai ter que viver com o que tu trouxe aqui. E o deserto, ele é assim. Então, imagina só, a pessoa passou todo o tempo esses 30 anos vivendo muito bem o dia a dia e não sobrou um minutinho de tempo para pensá-la no futuro, como seria. Aí, o último questionamento das pessoas, precisava ter trazido comida, água? Aí, então, é o cúmulo, né? É o cúmulo do despreparo. Então, nós precisamos saber que o deserto, ele guarda surpresas bem desagradáveis para quem não o respeita e não se prepara para isso. Agora, só resta acreditar que é capaz de aprender e lidar com essa realidade. Então, aqui nós vamos ter nessa metáfora bonita do deserto. O deserto não é um lugar feio. O deserto é um lugar muito bonito, é um lugar onde nós podemos ver o céu mais lindo, estrelado. Ele tem coisas maravilhosas. E ela quer nos mostrar aqui que nós vamos ter que nos preparar para um durante feliz, que é agora. Todos nós podemos viver um durante feliz e chegarmos lá na nossa velhice bem. Então, nesse processo de envelhecer, se você se prepara, ela propõe que você se coloque como responsável do seu desempenho físico, emocional, social, familiar, cognitivo e espiritual, e que você se comprometa com isso. Então, esses são os 5 pilares que ela trata aqui dentro do livro. Esse livro, ele tem, assim, coisas bem emocionantes, porque geralmente ela dá o exemplo dos pacientes dela. Então, ele é, assim, de uma riqueza. E ele faz a gente refletir o tempo todo. Não só esse momento que nós estamos vivendo, mas sempre tem na nossa casa alguém mais velho, uma pessoa amiga, alguém que vocês conhecem. Então, a gente vê nos outros aquilo que vai acontecer conosco. Por isso que ele é muito importante. E ela também, ela não dá assim tanta ênfase naquelas coisas que todos nós já sabemos, que é nós cuidarmos do nosso corpo, essa parte assim de alimentação, de atividade física. Tudo, claro que tudo está interligado, né? O que nós comemos, o que nós fazemos, tudo vai contribuir para nós chegarmos numa velhice boa. O ênfase maior que ela vai dar é assim, é no aspecto cognitivo. Ela fala muito assim que nós vamos ter que estar sempre aprendendo. Se nós fazemos uma coisa de um jeito, por exemplo, eu gosto de fazer trabalhos manuais de tricô, crochê. Então, fazer uma coisa nova, diferente. Ela dá um exemplo aqui de uma pessoa em relação à música. A música é a última memória que o nosso cérebro apaga. Então, ela está visitando uma dessas pacientes, que ela está há muito tempo numa demência, não conversa com nenhum familiar, nada, e ela acha que ela está chegando próxima da hora de morrer, que também a morte é um fato, né? Ela fala muito bem aqui. E quando ela se aproxima, ela sempre questiona, você está bem? Ela faz essas perguntas, né? E ela reúne toda a família porque ela acha que essa pessoa vai partir. E ela pergunta assim, tem alguma música, é uma senhora, que ela gostaria de ouvir, que ela gostava? Sim, os filhos dizem, tem. E era uma música sertaneja e ela procura no celular e coloca. E essa mulher fazia dias que não falava absolutamente com ninguém. E aí ela, para surpresa de todos, ela começa a cantar a música todinha junto com os seus filhos. Então, ela, além de emocionar a todos, ela vem assim, é aquela coisa bonita que ficou, né? Aquela memória que ficou e que ela, naquele momento, conseguiu relembrar. Então, vocês vejam como é importante a gente trabalhar pequenas coisas. Então, aqui ela fala o aspecto também das que nós vamos sofrer muitas perdas no nosso envelhecimento. Nós vamos sofrer perdas de toda a ordem. Nós vamos chegar uma hora que nós vamos parar de trabalhar, os filhos vão sair de casa, nós vamos perder pessoas que nós amamos muito. E a tristeza, ela virá e ela fará parte disso. Porque a gente sabe, né? Nem todas as nossas expectativas serão atendidas, os nossos desejos. Nós vamos lidar com muitas vicissitudes. E para isso nós precisamos nos preparar. E ela fala também que no deserto nós temos esse terreno mais difícil, onde tem cobras, escorpiões, e temos os predadores. E o que, que são esses predadores do envelhecimento? O câncer, as demências, as doenças cardiovasculares. Cada 10 pessoas, uma somente terá uma morte. Aquela sabe que entra e não acorda amanhã, somente uma. As outras 9 pessoas, nós iremos dar trabalho para alguém, nós precisaremos aprender a receber cuidados e, por mais que nós tenhamos uma saúde, trabalharmos hoje a nossa saúde, o nosso mental, o nosso cognitivo, o nosso corpo vai envelhecer e vai padecer de alguma moléstia. Isso é um desgaste natural, é um fato, né? Mas nós não podemos ser pessimistas. Hoje nós temos essa oportunidade nas nossas mãos de fazer algo nesses aspectos que ela coloca aqui. O físico, o emocional, as pessoas que estão à nossa volta, como nós estamos com elas? Nós temos que ter vínculos fortes, vínculos confiáveis, porque no futuro nós temos que contar com essas pessoas. Ou essas pessoas vão contar conosco. Então, como nós trabalhamos esses relacionamentos, esse amor, esse olhar, esse cuidado? Então, ela fala assim de uma maneira muito bonita, ela dá muitos exemplos e ela emociona durante a leitura. E como eu digo assim, ó, quem tiver a oportunidade, leia esse livro, porque ele é um guia. Mas a gente tem que se comprometer e tem que ter essa responsabilidade de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, de amar aquele que está ao nosso lado, nunca dispensar esse cuidado. E assim, para terminar, eu vou ler só um pequeno, uma frase assim que ela tem, que ela fala da parceria. Ela diz assim: uma proposta que eu penso ser muito valiosa na nossa estadia no deserto é oferecer a nós mesmos a chance de viver essa experiência com companhia. Parceria talvez seja uma palavra melhor. Com alguém com quem temos amizade e que seja mais ou menos da nossa idade. E aí tem uma definição de amigo. Amigo? Amigo mesmo é aquela pessoa para quem ligaríamos a qualquer momento, a qualquer hora, para pedir: por favor, eu não estou bem, me leve para o hospital. Todos deveríamos investir no projeto de ter pelo menos um nome e em ser essa pessoa para alguém. Então vocês vejam como é importante nós sermos esse amigo para alguém e nós termos alguém em quem confiar. Ficar velho, todo mundo fica. Todo mundo pode ficar. O envelhecimento é para quem assume responsabilidade sobre o tempo. Sobre o tempo que passa. O ficar velho é sem responsabilidade nenhuma. Nesse processo de envelhecimento, é preciso se preparar. Então, eu espero que a gente pense um pouquinho, né, do que vem pela frente, não como uma coisa ruim, e que a gente sim se prepare. E tenha muitos motivos, nós temos muitos motivos para ter uma vida boa, uma vida feliz. Muito obrigada.